os ouvidos que eu quero te aplicar. Uma dose de consciência que é pra você se ligar. Depois dessa dose você não vai conseguir seguir o mesmo caminho. Vou virar tua cabeça, mudar teu raciocínio, teu modo de agir, teu modo de pensar. Então fala mais, Black, que até agora não tô entendendo nada, ó. Preste atenção. Não sou eu, irmão, que vou te conduzir pelo caminho certo, nem muito menos te mostrar o que é errado ou certo. Pois você não é certo, você é entendido. E no entanto, quando a sua mãe vai lhe dar um conselho, você tampa os ouvidos para não escutar. Agora ouça, ó preto, o que eu vou te falar. Procure um emprego, deixe de roubar, pois essa sua atitude estraga a minha, a sua, a nossa juventude, fazendo com que todos os negros sejam discriminados. E suspeito de tudo que você faz de errado, preto safado. Eu não estou dizendo pra você seguir a alta sociedade, e sim que seja honesto como um preto de verdade, que se levanta de manhã cedo para trabalhar, que tem a sua família e no seu lar não deixa nada faltar. Tenha isso como exemplo e procure o que fazer antes que os seus irmãos de erros sejam os primeiros a te desconhecer. Quando você estiver enquadrado, eles então, meu irmão, sairão do seu lado sem deixar vestígio. Pare, preto, e pense no que eu te digo, em vez de ficar me ignorando e dando risada como se fosse um pateta. Pare de roubar e faça a coisa certa antes que um besouro sem asa fure a sua testa. A maioria dos pretos se parece com o outro, e por causa dos seus erros muitos estão mortos e outros estão pagando pelo que não se fez. Pare, preto, e pense antes de ser a sua vez. Trabalhe para se vestir, para se calçar, gaste como quiser, mas não queira roubar, pois eu aqui estou torcendo pra você conseguir ser um preto decente que se orgulha de si. Seja espelho, ó preto, para os seus irmãos. Se transforme e apague essa imagem de ladrão e essa discriminação, então vai desaparecer, fazendo com que todos os negros sejam considerados. Possas crer, abaça você parar de fazer o que é errado, como assaltos à mão armada. Você que sai na madrugada para assaltar o pai de família que veio, vai pro emprego por causa de você. Muitos estão vivendo um grande pesadelo. Todo preto é suspeito, todo preto é ladrão. É assim que pensa essa grande nação, por causa de você que não se valoriza. Eu digo a verdade, você me ironiza. Então, irmão, pare para pensar, ou abre os ouvidos que eu vou te aplicar uma overdose de consciência. Uma overdose de consciência. Pare de roubar, pare de se drogar, pois esse caminho não te leva a nada, a não ser a morte. Você tem muita sorte por ainda estar vivo, mas essa sorte, amigo, pode se acabar, e outro mano qualquer pode te apagar, sendo que ele esteja ou não seguindo a mesma estrada. Por causa de coisa errada, ele te apaga com balas de aço curando todo o seu corpo, e no jornal do outro dia você apareça morto, trazendo desespero para sua família. Fica mal sua mãe, e com ela sua tia e os filhos revoltados. Segue a mesma trilha que o levam à morte. Eles procuram as drogas, abandonam o esporte, prometendo vingar. E assim a violência se destina em aumentar, por causa de um preto que não parou pra pensar que a violência só gera mais violência. Pobre do preto que pensa que com a violência ele vai ganhar. A violência, irmão, é uma coisa do satanás. Não leva ninguém pra frente, somente pra trás. De uma porta fechada que será enterrada 7 palmos do chão. Pense bem, irmão, pois você sabe qual é. Não dê uma de desentendido, porque você não é. Você é um pilantra que sonha em ter tudo, mas não vai conseguir, a não ser que batalhe e dê tudo de si. Honestamente falando, não é roubando e sim trabalhando. Não adianta você se armar para roubar um carrão, porque mais cedo ou mais tarde você perde ele e vai parar na prisão. Então, irmão, desmonte seus planos de entrar no banco e roubar todo o dinheiro, porque em vez de curtição você vai ter um pesadelo. A polícia te procurando pelo Brasil inteiro, com sua foto no jornal eles divulgam o aviso. Procura-se um marginal e imagine você na cadeia, na tristeza, na jega, banhando de água fria. Ei, não quero nem imaginar, e tenho dó de você. Por isso então, essa overdose é simplesmente um toque. Seja trabalhador e humilde, seja honesto até a morte.